Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar aqui pela internet e também pela nossa rádio Vivência Espírita. Agradecendo primeiramente aos nossos apoiadores WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito e Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Não podemos esquecer também de agradecer aos Centros Espíritas que nos apoiam, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, Luz e Vida, Paulo de Tarso, que sempre estão nos apoiando a manter a nossa programação. Agradecemos também a tenda de Umbanda Mãe Maria e ao grupo musical Castelã. Hoje, quem está conosco aqui é o nosso irmão Manolo Quesada, que vai falar sobre o atendimento nos centros espíritas, né? Quem já conhece o Manolo, é certeza que vai ter um programa muito divertido. E quem não conhece, vai ver só que eu estou falando a verdade para vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante ter o Manolo aqui conosco hoje. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Babi. Bom dia, o Carlinhos. Bom dia, o Carlos Henrique, que está lá no telefone. Hoje, o nosso estúdio Chico Xavier está mais bonito, né, Jorge? Porque... segundo o pessoal está falando, se nós três não tivéssemos, estaria melhor. Babi, né? Mas porque quem está aqui hoje é a Babi, né? A Babi... apresenta ela aí, Rui. A Babi está aqui hoje fazendo o lugar do Rodrigo, né? A Babi está no lugar do Rodrigo, que esperamos que hoje nós façamos aqui o melhor programa do ano com a Babi, porque o Rodrigo está lá em Uberaba, visitando o Bacelli. E nós estamos aqui no estúdio Chico Xavier, na rádio e web TV Vivência Espírita. Bom dia, nossos queridos amigos vivencianos. Bom dia, Carlinho. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, Babi. Seja bem-vinda. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome, Senhor. Agradecendo a Ti pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas, que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores, que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual, e ao invés de cobradores tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos pecamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim nós agradecemos por mais esse programa Vivência Espírita. Bom dia, Babi. Bom dia, Babi. Bom dia. Bom dia. Obrigada por esse convite aqui que eu estou com vocês. Muito obrigada. Agora vamos passar para o convidado, certo? Não, vamos passar para o Rui fazer a apresentação dele só. Nossa. Né? Perfeito. Então vocês viram aí a Babi, que está bem melhor que o Rodrigo aqui no nosso estúdio, né? O Manolo Quesada, ele nasceu em Las Palmas, na cidade de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, mais perto da África do que da Espanha. Ele é professor de história, já aposentado, é uma figura incrível que conheceu o Espiritismo em 1996 e é uma grande figura fazendo as palestras em várias casas. Eu vi a agenda do Manolo, ele tem trabalho o ano inteiro aí, né? E o Manolo, então, tem vários livros também, escreveu o livro Conta Mais, Vou Evoluir, É Simples, Nós é que Complicamos, Família, somos todos espíritos, ser ou não ter, eis a questão, poderes da alma e caminhos da felicidade. Então, esse é o nosso grande companheiro Manolo Quesada, que é nascido em Las Palmas, mas é mais brasileiro do que outra coisa, né? Bom dia, Manolo Quesada. Bom dia, galera. Que bom, hein? Nossa, rapaz, que alegria estarmos juntos. Feliz nesse domingo, né? O domingo tá friozinho aqui em São Paulo, mas muito feliz de poder participar com vocês desse programa Vivência Espírita. Agradeço de coração esse convite e espero que nós passemos aqui bons momentos, não é? Que nós possamos nos divertir e que nós possamos refletir sobre algumas coisas. É sempre muito legal participar de programas espíritas, e eu particularmente gosto muito mesmo. Muito obrigado pelo convite, a todos que estiverem nos vendo, desde já um ótimo dia. Manolo, o tema de hoje do nosso programa é como receber as pessoas nas casas espíritas. Você tem alguma coisa a dizer para nós, ou muita coisa a dizer para nós, como devemos receber as pessoas nas nossas casas espíritas? Rui, é assim, né? A gente tem que receber as pessoas no centro espírita como nós gostamos de receber as pessoas na nossa casa, né? Porque as atividades que acontecem no centro espírita são, assim, muito, muito grandes, né? Tem muita coisa que acontece no centro espírita, e todas essas coisas têm que ser regidas por quê? Pela nossa boa vontade, pelo entendimento que nós temos da doutrina, principalmente pela nossa vontade de acertar, né? Então eu falo para o pessoal, como é que você gostaria de ser recebido no centro espírita, né? Como é que você gostaria? Você vai no centro espírita, como é que você quer ser recebido? Quero ser recebido desse jeito, daquele jeito. Então, faça isso. Por quê? Porque vai ser exatamente do jeitinho que você gostaria de ser recebido. Então, o básico na recepção do centro espírita é que nós mantenhamos sempre o humor elevado, o astral elevado. Para quê? Para que a pessoa possa sentir-se acolhida quando chega no centro espírita, né, Rui? É muito importante essa troca de fluidos logo de cara, né? Eu tenho um amigo que dizia, Rui, as pessoas relutam muito para ir no centro espírita, mas quando eles vão, as pessoas devem se sentir bem melhor, porque quando nós recebemos as pessoas no centro espírita, nós recebemos com muito carinho, com muito amor, e as pessoas podem até não ser espírita e não frequentar mais espírita, frequentar espiritismo, mas ela nunca vai esquecer da nossa acolhida. É uma verdade isso? É uma verdade, Rui. Por quê? Porque eu falo para o pessoal, Rui, ninguém precisa ser espírita para aproveitar o que a doutrina espírita nos oferece, né? Mas para que a pessoa possa aproveitar, nós precisamos oferecer, primeiro, o que nós temos de melhor, que é o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, e também o quê? O carinho, né? A tranquilidade, a boa vontade em receber as pessoas, né? Porque isso é importante. Imagina, você vai no centro espírita, encontra a pessoa assim com a cara fechada, com movimentos bruscos, sem a mínima boa vontade, isso daí realmente fica ruim. Agora, se você vai, você recebe aquele carinho logo de cara, você entra num lugar onde você vai ser surpreendido pelo lugar, que foi exatamente o meu caso, Rui. Eu era muito preconceituoso em relação ao centro espírita, e o que aconteceu? Quando eu cheguei no centro espírita, eu vi que não era aquilo que eu imaginava, né? Era uma coisa completamente diferente, e isso me encantou realmente. E a partir daí eu falei, poxa, acho que essa daqui pode dar samba isso aqui, né? Não tem jeito. E aí eu continuei, porque eu falei, ah, vamos ver até onde que isso vai dar, né? E aí a gente chega. Então, a recepção é muito importante na vida de quem está chegando por primeira vez, né? Manolo, é interessante que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, você consegue, que é exatamente essa explicação que você está fazendo aí pra gente. As pessoas, quando vão no centro espírita, a maioria pensa que vai chegar lá, ela vai ver gente caindo, ela vai ver espírito voando, ela vai ver manifestação física de tudo quanto é jeito. Então, ela geralmente, a pessoa aí, pelo conhecimento, é meio complicado. Geralmente a pessoa vai, ela está passando por alguma dificuldade, seja uma dor física ou mesmo um problema espiritual, ela já vai com o pé atrás. E quando chega lá, que encontra na porta, bota a pessoa mais sisuda para ficar na porta. Pois né? Pois é. Porque quando eu falo sisuda, eu não estou falando nem feio, porque senão eu não podia ficar na porta, né? Não, feio é diferente, né, Jorge Reis? Aí, ser feio, a gente não escolhe, né? Já vem desse jeito. Né? Tem gente que mas tem... Agora, sisudo, por favor, você pode escolher, então. Eu falo que tem gente que tem cara, outros têm karma, né? Fazer o quê? Né? Paciência, né? Então, o que que acontece? Pô, a pessoa chega lá, já encontra a pessoa desse jeito, aí que ela vai ficar com medo, né? Aí que ela vai chegar e falar, pô, o que que tem? O Alamar Regis tinha um capítulo de um livro dele que falava assim, que diabo você vai fazer no centro espírita, né? Porque cara, a pessoa já vai desse jeito, aí chega lá, encontra a gente assim. Agora, nossa, você falou aí que você teve uma empatia quando você foi no centro espírita, mas você sempre foi assim, eu acho, alegre, né? Descontraído e bem-humorado. Você teve dificuldade para isso, Manolo, implantar isso que você é hoje dentro então, do centro espírita? Eu tive muita sorte, Jorge, eu tive muita sorte. A Marli, que é a minha esposa, porque nós passamos fases assim muito ruins. Aliás, estamos passando, volta e meia, fase ruim na minha vida. Seja de relacionamento, seja de dinheiro, seja disso, seja daquilo. Minha vida é cheia de fases ruins, fases que eu fico meio assim, não sei o quê e tal. E eu passei uma dessas fases que eu me desliguei da religião católica, que eu era católico, né? Eu sempre fui católico a minha vida inteira, até essa ruptura. E o que aconteceu? Eu perdi realmente a base espiritual, que é a que mais faz falta para a gente. Porque dinheiro você briga, você consegue, você vai atrás. Relacionamento familiar, passa um mês, passa dois meses, fica bom de novo, não tem erro. Agora, quando você perde a base espiritual, aí você fica perdido no espaço, rapaz, e foi o que aconteceu comigo. E eu estava de um tal jeito, Jorge, Rui, Babi, Carlinhos também, que estava assim, mais para lá do que para cá. Aí eu fui, a Marli me levou para o centro espírita, que eu era muito preconceituoso, né? Depois eu vou te contar um outro caso, quando nasceu meu filho Pablo, que você vai ver como é que eu era. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu cheguei na Seara Bendita, que é a casa onde eu trabalho até hoje, e lá eu vi que tudo que se fazia lá, eu também podia fazer, porque não tinha nada, demais, não tinha espírito voando, né? Nem anjo voando tinha, graças a Deus, né? Porque é tudo espírito também. Não tinha gente caindo, não tinha nada. Uhum. E tinha um cara lá na frente falando. Eu falei, rapaz, daí eu sei fazer também, né? Isso daí acho que dá para encarar. Aí eu quis também, gostei daquilo. Fiz as assistências, né? Estava num processo obsessivo muito, muito intenso, né? Porque você perde a base espiritual, primeira coisa que vem os amigos espirituais para te consolar, né? Entre aspas. E aí fica do jeito que o diabo gosta, né? Jorge, é, que diz que embora pessoa assim igual você, que é bem-humorado, tem que ter alguns obsessores, senão perde a graça, né, Manu? Ah, tem que ter, eu falo pro pessoal, obsessor todo mundo tem. Os meus estão comigo, mas já não aguenta mais. Não aguenta. Eles querem se livrar, mas eu não deixo. Eu falo, fica aqui agora, que essa aqui é pra você. E assim vai, né? Mas, Manu, já não falaram pra você que você só se aproxima de você, espírito zombeteiro? Não, já falaram, mas eu acho que tem uns outros diferentes também. Eu vou lá no João Ramalho, Rui, Nós trabalhamos uma casa aqui em São Bernardo do Campo, né? E tem o Mundinho, o Raimundo, ele é o Mundinho. E o Mundinho fica lá atrás, assim, olhando quando eu estou falando, e fala: Manolo, quando você fala, isso daqui é uma festa, porque tem um monte de gente de volta. E vem um, e vem outro, e põe a mão na testa para dar ideia, sabe? Então, a coisa flui de maneira muito natural. Eu, parece que na minha equipe tem umas... Quer dizer, na equipe, né? Na equipe tem uma velhinha que toma conta lá da molecada, tem uns moleques, tem isso, tem aquilo. Então, fica essa mistureba aí, e a gente vai deixando eles falarem com cuidado, né? E vamos trabalhando juntos realmente dentro dos temas que a gente desenvolve. Mas você então, perto de mim tem sempre muita gente. Mas você já encontrou pessoa que veio de repreender por causa de ficar muita risada no centro espírita? Ah, já. Eu já passei por isso. Mas como eu estava te falando, Rui, eu tive muita sorte, porque a Seara é uma casa assim muito, muito séria, né? Muito excelente, é a excelência no padrão espírita aqui em São Paulo, é a Seara Bendita. E esse foi o meu grande medo, né? Por quê? Porque eu via todo mundo assim, num padrão bem, bem espírita de ser, né? Então, eu falei, rapaz, isso aqui não vai prestar, né? Aí a Nair, que era minha amiga, que desencarnou também, aí ela me colocou lá para fazer o curso básico, aí eu fiz, eu vou vendo aquele povo todo, eu vi aqui, eu estava mais risado, mas era mais comedido. Aí você faz o evangelho, você faz o mediúnico, aí no mediúnico eu me achei realmente, o mediúnico foi a melhor parte do espiritismo que eu passei, foi no curso mediúnico, foi muito legal. E aí me botaram para fazer curso de expositor. Eu falei, rapaz, mas não vai prestar não, porque... Esse povo é todo assim, e aí, né? Aí vai, você vai fazendo. Aí o Nelson, que é outro grande amigo também, doutor Nelson Frignani, que deu aula pra gente por muitos anos, ainda dá, né? Ainda dá pra encarnar. Aí, quando terminou o curso de expositor, eu falei, Nelson, rapaz, tô com um problema danado, porque eu não vou me enquadrar nesse esquema aí de ficar... falando que nem padre, que nem isso, que nem aquilo, porque não dá, eu gosto muito de programa humorístico, tudo, a minha vida inteira assisti televisão, filmes, tudo, e não sei se vai dar, não. Ele falou, olha, Manolo, seja o mais natural possível. Cara, a hora que ele falou isso, eu falei, opa, eu tô com o aval do Nelson. E aí, eu fui o mais natural possível, quer dizer, não exagera, não conta piada que não é para contar, não é, foi. É, leva a vida de boa, mas sorria, conte casos engraçados, faça aberturas, assim, diferentes em termos de palavras, em termos disso, daquilo, porque o espírita, de maneira geral, gosta de uma linguagem mais erudita. Eu particularmente, não gosto. Eu li muito, leio muito, mas eu acho que as pessoas têm que entender o que eu falo. Então, eu procuro basear a minha fala para que todos consigam entender, né? Então, a gente vai levando assim. E foi bem, a partir daí tem sempre um preconceito ou outro, eu não vou dizer que não sofri preconceito, porque eu sofri sim, não me chateei a ponto de abandonar nada, porque eu já tinha a experiência da Igreja Católica, onde eu abandonei e me dei mal, falei, opa, Manolo, vou ficar por aqui mesmo, por quê? Porque tá bom, então eu trocava de dia, trocava de equipe, e foi de boa. E deu certo, né, Rui? Porque o pessoal começou a me chamar para outros centros. E aí, quando foi em 2012, o Ademir Mendes, que é lá de Santo André, que acredito que vocês conheçam, ele me indicou lá para o Ismael Silva de Guaxupé, lá no Encontro Amigos do Chico Xavier, que ele promove, que ele promovia, né, que ele desencarnou. Então, a partir de 2012, a minha vida teve assim uma projeção muito grande, eu fiquei bem conhecido, aí começaram a aparecer convites para isso, convites para aquilo, E aí hoje eu tô aqui no Vivência Espírita com esse, com esse bando de gente feia, mas com os espíritas da hora. Não, interessante que eu falei com ele, falei, Manolo, você não gostaria de ser entrevistado no programa de espírita? Claro, para quando? Eu falei, calma. Muito bacana, viu, Manolo? A gente gosta de pessoas assim, que aceita na hora e sem problema nenhum, né? Ô, Rui, eu tenho a minha agenda aqui na mão. Aí o cara me liga, né? Fala assim, Manolo, dia tal. Eu falo, dia tal. Tá liberado, a gente vai. Não, não tenho por que ficar perguntando, onde é que é? Qual o tamanho? Quantos assistidos vão estar lá? Quantos assistidos vão estar? Daí eu não pergunto. Eu vou, simplesmente, não é? E outra coisa, Manolo, você que está acostumado, às vezes você vai num lugar que você tem lá 1.000 pessoas, né? Pois é. E às vezes você vai num lugar que tem 10 pessoas, 15 pessoas, mas isso. Às vezes você se sente muito melhor naquele lugar de 10 pessoas, 15 pessoas, do que num lugar de 1.000 pessoas. Depende, né? Não tem por que levar essa quantidade ao pé da letra, né, Jorge? É. Porque o que importa é que você vai lá, você vai fazer o teu trabalho, as pessoas vão ouvir principalmente, né? E você tem a certeza de que, de uma forma ou de outra, você está cumprindo a sua tarefa, né? Quando a gente pega a tarefa, a gente não pergunta se vai ter tanta gente ou tanto isso, tanto aquilo. A gente vai, ué. Tem livro para vender? Tem livro para vender. Dá para vender 10 livros? Dá para vender um livro? Não dá para vender nada? Não dá para vender nada. Ué. Isso faz parte... da nossa caminhada, né? Não tem porquê, né, Rui? Uhum. Manolo, quem tá mandando um abração para você aqui é a Gisele e o Rivail, lá de Itaberá. Não acredito, meu Deus do céu! Eles são os amigos. Olha, ô Jorge, eu estive lá em Itaberá uma única vez. Uhum. Uma única vez. E dormimos lá na casa do Rivail e da Gisele, né, que nos receberam lá com carinho, amor e caridade, que chama o centro deles lá. E eu não sei por que cargas d'água, rapaz. Quer dizer, a gente até imagina que sabe, mas não sabe, né? Porque a gente nunca sabe. E olha, eu não vou contar porque acredito que eles não gostariam. Mas, para que vocês tenham uma ideia, nós conseguimos passar esses momentos aqui dessa crise toda com a ajuda de muitas pessoas. Graças a Deus, a família sempre contribuindo e fazendo a sua parte. E a Gisele e o Rivail, assim, foram... Foram pessoas que, cara, não dá para falar outra coisa, foram verdadeiros anjos na minha vida, particularmente na minha vida. Então, uma alegria estarmos juntos, Gisele, uma alegria estarmos juntos, Rivail. Vocês realmente são da hora. Esses dias de surpresa é ruim, cara. Ô, louco, mano, o que é isso, rapaz? Esses dias eu falei pra Gisele que eu conhecia eu fui fazer no encontro dos amigos do Chico lá em Jundiaí, eu fiz uma palestra lá, né? Fui um dos convidados a fazer uma palestra. Aí depois a Gisele ligou pra mim de Itaberá porque ela não conseguiu falar comigo lá, né? Aí a gente se conhece por telefone, por vídeo, tudo, ela e o Rivail, mas era para mim ter ido esse ano lá, mas por causa da pandemia não deu certo. Mas esse dia eu falei para ela que esses amigos, a gente acaba se encontrando, um descobrindo o outro para lá ou para cá, né? A gente acaba se descobrindo por aí. Então, com certeza, a gente já se conhece de outros lugares, mas de vez em quando a gente encontra um aqui, encontra outro ali, encontra outro acolá e vai se... se reencontrando de novo. Então, são reencontros, né? Aqui verdade, quem está também aqui é o Iramir. O Iramir, lá da Bahia, está falando, Manolo, alegria. Excelente programa e para você, né? Ele falou que você tem uma cara muito boa, né? Não sei o que, que ele viu nessa cara, mas ele falou que você tem. Oi, Iramir! Procura um oftalmologista, rapaz. Mas, o Manolo, viu, Manolo? Aqui em São José, nós criamos um grupo chamado Fraternidade e Alegria, que era de 7 palhaços. Ah, que bom! E eu era um dos palhaços. Mas era tão sem graça que me expulsaram do conjunto, viu? Então você está sendo convidado para a gente recriar aqui a Fraternidade Alegria em São José dos Campos. É. Mas ele era tão sem graça que o pessoal olhava para a cara dele e já dava risada. Entendeu? Fico imaginando o Rui Barbosa de palhaço e tal. Não, mas... Ai, ai. E a gente ia no Centro Espírita... Fazer espetáculo lá no Centro Espírita, né? Fazer espetáculo de mágica, de tudo quanto era brincadeira a gente fazia dentro da doutrina espírita, né? E vamos passar para a Babi, para ver se a Babi tem alguma pergunta aqui no YouTube, ou um recadinho das pessoas, ou falar o nome aí das pessoas, Babi? Vamos sim. Temos aqui uma pergunta. Tem muita gente dando bom dia aqui para a gente. Uhum. É, bom, tem uma pergunta aqui da mãe girafa. Ah, Arlete. Isso. Pessoa descontraída contagia, Manolo? Malono. Manolo. Está escrito aqui, Malono. Ou são mais críticas? O meu nome é complicado mesmo, viu? É assim mesmo. Babi, tudo na vida contagia, viu? Tudo. Tudo é contagiante. Então, nós podemos utilizar esse contágio da maneira como a gente quiser, né? Então, cada vez que a gente conseguir transmitir alguma coisa boa, vamos fazer, porque contagia mesmo. Aí, coisas mais ruinzinhas, assim, essa cara fechada também contagia, né? Então, acredito que nós temos que mostrar sempre uma cara boa, uma alegria, mesmo que nós não estejamos exatamente alegres, né? É a história do palhaço, né? O palhaço é assim, o palhaço às vezes, como diz o Chaplin, né? Às vezes sorri, mas está chorando por dentro, normal, isso faz parte do show. Então, de maneira geral, a gente tem que encarar a vida dessa forma, contagiando da melhor maneira possível. Por quê? Porque é isso, é uma grande corrente de fluidos, né? Uma corrente magnética, não tem como ser diferente, né, Babi? Realmente contagia assim, viu, dona girafa? Ela tem um programa depois do nosso aqui, viu? Viu, ah, viu, Manolo? Que legal, que é o Prosa Criativa. Isso mesmo. Olha, muito bom, muito bom. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Valéria. Valéria lá do Rio de Janeiro. A Valéria do Rio de Janeiro, Infelizmente, há pessoas em direções da casa espírita, mais doente que muitos assistentes. Não sorri e se incomoda com a alegria da casa espírita. Qual o recado do Manolo para essas pessoas? Bom, Babi, vamos explicar algumas coisas aí, né? Eu fui diretor da Seara Bendita em duas oportunidades. E eu sei que não é brincadeira, não. Então, eu sei que muitas vezes... Eu fui diretor, mas assim, diretor de área, né? Um diretor, assim, júnior, né? Não é diretor, é um diretor júnior. Então, eu sei que não é brincadeira o trabalho que tem que ser feito para manter a Casa Espírita funcionando, para manter tudo direitinho. E muitas vezes o diretor, o presidente, o vice-presidente, eles... às vezes acabam perdendo aquele feeling espírita, né? Aquela boa vontade espírita, e acabam pensando que o Centro Espírita é assim só uma empresa. Não é só uma empresa. Tem que ser tratado como empresa, porque tem que funcionar bem, mas tem que ser, nos moldes da administração de hoje, uma empresa que consiga fazer com que os seus colaboradores sejam cada vez mais felizes, né? Isso é busca de praticamente todas as grandes corporações hoje em dia. A felicidade dos seus colaboradores. E o Centro Espírita tem que prezar isso, tem que preservar isso. Então, o grande conselho para os diretores ou para os trabalhadores espíritas que pensam que a alegria não tem vez no Centro Espírita é que se divirtam um pouco mais, procurem sair um pouquinho mais, procurem visitar parques, procurem viver ao ar livre, procurem levar a família para fazer programas diferentes, que não sejam só aqueles de almoçar, domingo e tal. Não, sai de vez em quando com a família para perceber como a família está mudada e como o Centro Espírita também está mudado. E entender que a grande vantagem do Centro Espírita sobre as outras religiões é que nós não temos, assim, rituais. Então, o que acontece numa exposição espírita, por exemplo, é tudo normal. Por quê? Você pode rir, você pode brincar, você pode interagir com a plateia, com a assistência. Então, o diretor de Centro Espírita deve começar a pensar que ele está ali não como ele. Ele ali é o diretor de uma casa espírita que deve levar para quem está chegando essa mensagem imediata de alegria. Porque o Chico Xavier era exatamente isso. Ele cansa de escrever, né? O trabalhador espírita é isso. Está chorando em casa e sai para o trabalho para levar a alegria que muitas vezes ele mesmo não sente, né? Então, que os diretores, que, enfim, esse pessoal mais graduado do Centro Espírita perceba que o grande trabalho é levar exatamente o conhecimento e a alegria que a doutrina espírita nos oferece, viu, Babi? Um abraço bem... aí a todos. Aí, minha mulher passou aí atrás, ó. Olha lá. Foi embora. Manolo, a gente fala do Chico, né? E tem na Sombra do Abacateiro, teve uma frase, uma vez que as pessoas atribuem ao Chico, mas na realidade foi outra pessoa que estava lá que falou, mas está dentro das obras do Chico. Porque ele dizia, para demonstrar essa alegria, ele falava assim, ó. O corpo é meu, ele pode sofrer. O rosto é do próximo, ele deve sorrir, né? Isso mesmo, olha que beleza. A gente não tem culpa de ser feio, né? Mas, cara, não valoriza isso, né? Pelo amor. Outra coisa, eu falo assim, o rosto da gente é virado para frente, é para os outros ver, porque nós mesmos só conseguimos ver o nosso rosto quando a gente vai no espelho. Do espelho... Então, porque se ele fosse para nós, ele era virado para trás, né? Em vez de ser virado para frente, não é mesmo? Não sei o que ia ter aqui na frente, mas era para a gente ficar se olhando o tempo todo, tinha que dar um jeito de virar esse rosto para nós. Então, se ele é virado para o próximo, ele tem que estar alegre, não é? Não é nosso. Isso mesmo, né? Então, é muito legal. A gente tem que mostrar, né, Jorge, a nossa melhor versão. Uhum. É o que eu estou hoje. Hoje é o meu melhor. Uhum. Então... eu mostro o meu melhor, uai. Acabou, vamos fazer o melhor possível, né? O Irami está falando aqui mais uma vez, né, aqui no WhatsApp. Jorge, alegria é uma palavra que sintetiza tudo. Saúde, amor e família com Jesus. Este é o Manolo. Oi, Irami! Nossa, cara, eu vou pedir para minha mulher ver esse replay depois, viu? Legal. Vamos fazer um intervalinho? Vamos lá, bora! Uhum. Bora beber água! Isso! Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Nesta casa eu me encontrei, entrei, e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muito e muitos passes. Estudo e a água da paciência. Religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. É, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestra e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Esse é o programa Vivência Espírita e nós esquecemos de mandar um grande abraço para o nosso amigo Rodrigo, para a Camila, para o Lucas e para o Francisco, que estão lá. Francisco está Francisco aqui. Francisco, ah, Francisco tá lá, não foi? Não. É, o Francisco está no, aqui com a avó, ficou com a avó. Ah, ficou com a avó. Foi só o Lucas na barriga da Camila. Então, Rodrigo, não, é pra, não queremos falar mal de você, não, mas o programa hoje está bem melhor, viu? Tudo bem? Aqui, então, tem um recadinho também no WhatsApp da nossa irmã Nadir. Viu, Manolo? A Nadir é do Centro Espírita Anjo Ismael. A Nadir, desde que nós conhecemos ela, ela faz questão. É igual aquele negócio do pênalti, né? Diz que o pênalti é tão importante que era o presidente do clube que deveria bater o pênalti, né? E a Nadir, ela usa isso. Ela, ela é presidente do Centro Espírita Anjos de Maior, ela faz questão de receber todas as pessoas com um abraço na chegada. Todas as pessoas são abraçadas por ela. Agora, na pandemia, teve que dar uma parada no abraço, mas ela continua com a mesma simpatia dela. Quando nós fizemos aqui em São José dos Campos aqueles 100 anos do Chico Xavier, nós convocamos a Nadir, ela levou umas 30 pessoas, uns 30, para abraçar todas as pessoas que chegavam no evento. Olha, foi muito legal. Então, a Nadir que está colocando aqui, postando aqui para você. No momento em que vivemos, um programa com uma pessoa que não conhecia, ela está falando que não o conhecia, mas é alegria em pessoa, alimenta nossa alma e é gratificante. Manolo, penso como você. Parabéns por ser uma pessoa amável e linda. É, aí eu não devia nem ter lido linda, mas ela colocou aqui, né? Eu vi linda e expande amor, né? É lindo, ela exagerou linda, um pouco, né? Verdade, porque ela é evidente. Ela vê o interior, né? Como é que é? Não tem aquele quem vê o feio, bonito, quem gosta do feio, bonito lhe parece? Isso mesmo, Manolo, então, tá vendo? Ela vê assim por dentro, nessa belezura espiritual, menina! Okay. Obrigado, Manolo. É que nem aqueles pais que vêm mostrar o filho, o pessoal olha, puxa vida, tem bastante saúde? Tem, porque a cara não ajuda. Mas... aqui também tem a Valéria, nossa irmã Valéria do Rio de Janeiro, né? É, a Valéria está colocando, Manolo abordou uma coisa muito importante sobre a alegria, o lazer com a família. Nós, caravaneiros, conhecemos muitas casas, muitos trabalhadores e levamos alegria e recebemos dos outros irmãos que visitamos. Depois de um trabalho numa casa de vovozinhas, de um lar onde elas nos recebem com amor e alegria, não há como reclamar de dor e nem deixar de ser alegre e grata. Essa é a minha opinião, né? É isso mesmo, Jorge, é isso mesmo, Rui. É, eu quando estava na Seara, né, quando cheguei na Seara, aí tanto eu quanto a minha esposa nos agregamos aos trabalhos que tinham lá, né? Então ela foi trabalhar com as gestantes, que ela tem um conhecimento muito grande sobre isso, e eu fui montar a cesta básica, que também tem um grande conhecimento sobre isso, uhum. Né? Que eu como bastante tal, e etc e tal. E olha, é uma farra o trabalho lá, né? Então tinha uma hora que a diretoria passava, né? E assim, o diretor da casa e tal. E o pessoal morria de rir, porque estava todo mundo lá trabalhando. E aí, de repente, o pessoal falava assim: o fulano está chegando. Aí, quando o fulano chegava, eu gritava pro pessoal: ele chegou, galera, faz cara de voluntário! Ele ficava assim, meu, era uma gargalhada só. Então, realmente é uma coisa muito legal essa alegria, meu Nadir. Muito obrigado. Aí, muito obrigado, Nadir. E obrigado ao Beto. O Beto tá mandando assim pelo zap esses cliques aí, muito legal. Beleza. A Deli também, a Deli, nossa amiga Deli, tá dando um bom dia aos vivencianos, que aqui nós somos chamados de vivencianos, né? Olha, que da hora. É, tem um amigo nosso, Ari Rangel, ele é de Taubaté, e ele é um médium de psicografia, tudo, um grande amigo nosso, né? E ele, há muito tempo atrás, ele cunhou esse nome para o Vivência Espírita. Então, nós somos chamados de vivencianos, né? Todas as pessoas que assistem, que participam do programa, são os vivencianos. É, e a Deli está dando um bom dia aos amigos vivencianos, conhecendo o Manolo hoje e adorando o seu jeito e alegria de ser. Acredito, obrigado. Acredito que a recepção na casa espírita, nas palestras e em todos os lugares deve ser com alegria e acolhimento. Nos faz sentir bem e acende a vontade de sempre estar nesses lugares. Mais um ótimo programa. Obrigada. É para você, Manu, né? É isso aí, né, Jorge, né, Rui, Babi também. O sujeito vai no centro espírita já cheio de pepino. Não, não tem como ser diferente, né? Depois você vai melhorando, né? Óbvio. Mas você chega de uma tal forma que, se você não for bem recebido, você estragou a vida do sujeito, né? Uhum. Fala, mas é assim e tal. Então, é a tal história. Você tem que encontrar o meio termo, um ponto de equilíbrio, porque tem gente que está tão ruim que, às vezes, até a nossa alegria pode ocasionar algum dano para ele, né? Porque ele fala, poxa vida... Como é que é isso? Estou aqui todo arrebentado e esse daí está dando risada Então pode entender até errado. Mas, cara, educação boa, tratamento bom, sorriso no rosto, brilho nos olhos, isso é fundamental. Para quê? Para que a pessoa, ao adentrar no centro espírita, sinta-se realmente abraçada, né? Sinta-se abraçada. Ela fala, poxa, cheguei onde eu deveria chegar, né? Cheguei no lugar certo. Então é desse jeito mesmo. Manolo, ou seja, o antes e o depois do trabalho espírita é muito importante, né? A chegada e a saída depois também, né? Isso mesmo. O recheio, né, Jorge? Uhum. O recheio fica a cargo de quem está lá, é aquela parte mais, vamos dizer, mais séria, né? Mais padronizada. Beleza. Mas a chegada e a saída tem que realmente ficar marcadas na vida da pessoa, como dizendo, poxa, eu fui tão bem recebido, me senti tão bem durante a palestra, me senti tão bem durante a assistência. E quando eu saí, então, nossa, que alegria, volte, e assim por diante. Né? E mesmo o pessoal que trabalha anotando as assistências, né? Porque tem assistências que estão mais demoradas, então leva papeletinho, acredito que o sistema é bem parecido em todos os lugares, e tem que anotar. Então, mesmo na hora de anotar, sempre o um sorriso no rosto, a pergunta, o como vai, está bem, melhorou um pouco, né? Como dizendo, olha, nós estamos aqui, estamos torcendo para que você realmente leve com você o melhor e sinta-se cada vez melhor, né? Então, esse estar junto realmente, esse entender o assistido na sua necessidade, porque ninguém vai para o centro espírita se tá equilibradinho, não, é muito difícil, né? É próprio para isso. A gente vai depois, mas no primeiro momento é difícil quem chegue, como o pessoal diz assim, por amor, né? Então, a dor é fator importante nesse nosso crescimento espiritual, né? Eu, Manolo, quando eu procurei o centro espírita, eu fui pelo amor, né? Eu fui pelo conhecimento. Isso era o que eu pensava, né? Quando eu perguntava, você está aqui por causa de quê? Eu não tenho dor nenhuma. Eu vim aqui descobrir, eu quero conhecer, eu quero ver as coisas. Aí, rapaz, eu devia ter ficado sem ir, porque depois que eu comecei a descobrir, eu vi que eu tinha tanta dor que eu não sabia nem onde colocava essas dores que eu tinha. Né? A dor era tanta que a gente nem via. Mas viu, Manolo? Era inteiro. Mas viu, Manolo, comigo foi ao contrário. Desde que eu nasci, meu pai falava que eu era espírita. E eu ia para a escola, meu pai falava, você vai lá, você fala que é espírita. Então, numa cidade como a minha, pequenininha, que tinha muito católico, era só eu que era espírita. Então, eu tinha raiva de ser espírita, porque na hora da aula de religião, eu era tirado fora da classe para varrer o pátio, para carregar banana. Então eu ficava com a raiva, falava, meu pai fala que eu sou espírito, mas o pessoal só dá trabalho pra gente. Já começou. Esse espírito não é muito bom, não. Só sobra pra ele, só trabalho. Essa foi boa, viu? Essa se coloca na sua. Essa dá pra usar, viu, Rui? Essa já coloquei aqui. É porque na época dele não era exploração infantil. Era isso que tinha que fazer mesmo, né? Isso mesmo. Hoje em dia tá tudo mudado, né, Jorge? Mas era assim, tarefas que a gente tinha que executar. E que eu particularmente acho que os filhos têm que executar em casa também, viu, Jorge? Mas agora, viu, Manu? Tem que mostrar alguma coisa, né? Mas agora é diferente. Você fala alguma coisa, o pessoal olha pra gente e fala, mas você não é espírita? Então, O pessoal tem ideia, né, Rui? Tem que ser assim, um ser de luz, já. Fala, não, menos. Carlinho quer fazer uma pergunta, né, Carlinho? Você falou uma besteira, você falou uma besteira, você, o pessoal pergunta assim, nossa, mano, você não é espírita, né? Mas, Manolo, os cientistas dizem que para você ficar sério e sisudo, você movimenta 96 músculos da face. E para você ficar sorrindo, você movimenta 17. Então vamos sorrir, nem que seja por economia, né, Manolo? Senão o bicho pega, né, rapaz? É isso aí, Carlinhos. Vamos ser pão duro. Vamos ser... ficar pisudo, não. Vamos guardar músculo. Sorri bastante. Aí, ô, Manolo, agora já aconteceu com você de... quando a gente estava falando daquele o antes e o depois ser importante, na recepção, principalmente quando você recebe um palestrante de fora. Uma coisa também para a gente deixar claro, para quem nunca viu o Manolo que está vendo hoje, o Manolo não vai nas casas espíritas para fazer palhaçada, não. O Manolo usa o humor nas palestras dele. Ele vai fazer a palestra séria e dentro da palestra ele usa essa alegria dele aí. É por isso que a gente fala que ele é super engraçado, porque ele usa essa alegria dentro das palestras. Então, daqui a pouco estão contratando você como palhaço aí nos centros espíritas, a gente continuar assim. Vai que paga bem, né? Vai que paga bem. Mas o que eu queria perguntar para você é exatamente esse depois, porque eu já fui em centros espíritas fazer a palestra, que quando a palestra vai terminando, dá vontade de eu virar para o dirigente do centro e falar, ó, deixa a chave comigo que eu tranco na hora de ir embora, porque quando você olha, você não vê mais uma pessoa viva. Mas o... Ele fala, mas já aconteceu com você isso, não? Acontece, porque às vezes o pessoal tem muita pressa de ir embora, né, Jorge? O pessoal tem muita pressa mesmo. Por quê? Porque considera o trabalho espírita, o trabalho na casa, só aquele horário, né? Mas isso é culpa mesmo do pessoal, da rigidez quanto aos horários, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Tem horário para abrir, tem horário para fechar, os espíritos vão embora, aí não sei o quê. Eu digo menos, gente, vai com calma, o espírito não vai embora, o espírito está aqui o dia inteiro, está do nosso lado, todo canto, né? Então o pessoal fica doido para ir embora. E eu levo sempre muito material, levo notebook, levo isso, levo aquilo. Rapaz, tem tempo que o pessoal é doido para ajudar a gente para ir mais rápido. Na verdade, fica aqui. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, me dá um tempo, senão eu fico sem saber o que fazer agora. Né? Mas tudo para ir embora rapidinho. Mas o Manolo... É, são poucos, viu, Jorge? Viu? Mas viu, Manolo, na nossa casa espírita, que é a Fraternidade Paulo de Tarso, nós já resolvemos esse problema. Todas as palestras, nós mudamos o ambiente em 5 minutos e coloca-se uma mesa cheia de Coca-Cola, de salgadinho. Ai, o pessoal não vai embora, não, viu? Olha, aí, tá vendo? Aí o pessoal vai para as duas fases. Né? Foi. Primeiro espia e depois prova. Isso. Ah, aí, adorei isso aí. É a sessão de desmaterialização. Desmaterialização. Eu me dou muito bem nessa parte de efeitos físicos. Mas é bom que o bate-papo em volta da mesa é muito gostoso, né? E o chato é que quem fica em volta da mesa são sempre os gordinhos, que não deixam os mais magrinhos encostar na mesa. Olha, eu não sei por que tem essa característica. Eu não sei por que, ok? Isso deveria ser feito, viu, Rui? Com mais constância na casa espírita, né? Particularmente aqui em São Paulo, nós temos problemas com violência, tudo, né? Mas, de qualquer forma, essa confraternização pós-trabalho nas casas pequenas, nas casas médias, deveria ser feita com muita regularidade. Nas casas maiores já fica mais difícil, né? O pessoal se reúne às vezes uma vez por mês para uma pizza e tal, mas devia ser feito com mais regularidade. É, porque o que nós pedimos, Manolo, é que cada um traga um prato ou traga um refrigerante. Então sobra até bastante comida lá, porque... o pessoal é muito, muito generoso nessa parte, que nós deveríamos cultivar essa coisa bonita de se confraternizar sempre após as palestras, né? Isso é importante, sim, Rui, é importante mesmo, é muito legal. Babi, eu tem mais alguma perguntinha? Tenho aqui uma pergunta. Tem uma pergunta aqui para você, Manolo. É uma pergunta do Aécio. O Aécio é lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Nossa, Sete Lagoas é da hora, mano. Vamos lá. Como incentivar as casas espíritas? quanto a falar de Chico Xavier ao público em suas palestras? Ah, interessante, né? Aécio, aqui em São Paulo, nós não temos esse problema, não. É que se fala muito de Chico Xavier. Eu mesmo uso muita literatura do Chico Xavier, né? Assim, da psicografia, né? A literatura não é dele, mas ele foi o grande psicógrafo, né? O grande médium de psicografia. Então, eu particularmente falo muito do Chico Xavier. Eu não o conheci pessoalmente, mas, na minha opinião, foi o médium que melhor representou o Espiritismo até hoje, em toda a história do Espiritismo, em toda a história da humanidade. Eu assisti o Pinga Fogo sem saber que era ele, eu era um adolescente, né? Em 71 eu tinha 19 anos, assisti aquilo sem saber o que estava falando, mas me impressionou muito a figura dele, a psicografia particularmente me impressionou muito, e eu busco falar dele, eu volto e meia falo dele, eu considero Chico Xavier o médium mais completo que o mundo já viu, e principalmente, não exatamente a mediunidade, mas a maneira como ele encara o Espiritismo, né? Eu acredito que ele foi assim o grande valor que o Espiritismo encontrou no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, o incentivo para se fazer falar mais de Chico Xavier é, primeiro, não santificar o Chico Xavier, né? Que eu acho que isso não é legal. É um ser humano como outro qualquer, que pegou a missão dele e foi bem, cumpriu bem. Não santificar, não endeusar, aliás, não devemos endeusar ninguém, mas mostrar o valor doutrinário, o valor do trabalho que ele desenvolveu junto a tantos espíritos, né? Isso deve ser feito de forma assim, tranquila, sem buscar brigar com esse ou por aquele, né? Porque às vezes a pessoa se fanatiza, e esse fanatismo não é bom nem para a doutrina espírita, nem para o Chico Xavier, nem para ninguém. Mas mostrar com regularidade os trabalhos que ele desenvolveu. Agora mesmo em Uberaba inauguraram a estátua dele sentado lá na praça, né? Achei muito legal. E eu acho que nós devemos falar sempre, e não só do Chico Xavier, mas também de tantos outros médiuns que nós temos, o próprio Bacelli em Minas, né, que também é quase execrado em muitas circunstâncias, né? Mas devemos falar bem dele, devemos entender o papel que todos os médiuns desenvolvem na doutrina espírita e valorizar todo esse pessoal que se dedicou a esse trabalho. Agora, o Chico é realmente o Arconcur. Manolo, e o bom humor, a par de toda a obra dele, tem o bom humor, né, sim, do Chico. Sim, vai? É o barato. É. Eu falo pro pessoal, cara, quando você escuta o Chico Xavier falando, você fica encantado, porque ele ri com aquele jeitinho dele, aquela coisinha assim, ai, o Emmanuel entrou e me perguntou, Chico, desencarna com educação. Então, eu falo, mas como é que eu vou ser educado agora? E aí eu gritava. É o Chico Xavier, gente. Então, que é o quê? É esse o espírito do Espiritismo. Uhum. A alegria, a emoção, né? E principalmente o conhecimento. É um barato. Eu gosto muito do Chico, do jeitão dele, né? Aquele caipirão e arrumadinho, né? Uhum. Se é na Bahia, hein, Jorge? O feinho arrumadinho, não é? É que na Bahia, você sabe que na Bahia a gente não nasce, né? Na Bahia a gente estreia, né? Isso, estreia. Então, ele também tinha aquele negócio, né? Aquele terninho, aquela blusinha assim, vai que vai, né? Ontem eu tava falando com o pessoal, quando eu tava vendo a pessoa com, não sei se era com um radinho ou com alguma coisa, eu lembrei, ó, quando a gente vinha da Bahia, enquanto você não comprasse um relógio bom para pôr no braço, um chapéu e um radinho, você não tinha sucesso, né? Não. Sucesso era isso, ali na década de 60, essas coisas, né? A pessoa vinha, ela demorava não sei quantos dias para vir, demorava uns 10 dias, 20 dias para chegar aqui em São Paulo, mas quando chegava aqui, que ela mandava a primeira fotografia, ela estava com rádio de pilha, né? Com chapéuzinho e com relógio no pulso, né? E às vezes, se, como fazia frio em São Paulo, você botava uma camisa de manga comprida e tinha que botar o relógio de pulso por cima da camisa, senão ninguém ia saber que você tinha relógio, né? Então. Ô, Manolo, isso é coisa de baiano, viu? Porque... Olha, ô, Ru, eu não queria dizer não, mas que eu acho que ele tá com os dois pés lá, viu? E o pior, viu, Manolo? Que naquela época, o Jorge estava falando, não tinha radinho pequeno, aqueles rádios que pareciam um tijolo, né? Fica... Não, mas vamos lá. Tem mais uma pergunta, Babi? Tem sim, tem do Daniel. Da Daniel. De Goiânia. Essa é de Goiânia, Daniel é Rosa. De Goiânia, né? É de Goiânia. Bom, Manolo, uma vantagem de quem é mais alegre na casa espírita seria não se melindrar. O que ocorre com quem é arrogante por temperamento? Ah, então, Babi, o Daniel, Goiânia é uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor mesmo. Nossa, como Goiás é gostoso, como o pessoal recebe bem a gente em Goiás. Daniel, é assim, né? As pessoas que são mais posudas, né? Assim que, como eu gosto, o pessoal Sacha, né? Que está se achando, né? Uhum. Esses aí são os primeiros a se melindrar. Por quê? Porque acham que são perfeitos, né? E esse é o grande problema. Eu falo para o pessoal, cara, antes de você levantar, mas logo ao levantar, ao invés de você fazer alguma outra coisa, vai no espelho, vê como é que você está. E aí você dá risada. Porque, cara, o que a gente vê no espelho, quando acorda, é pior ainda do que agora. Então, quer dizer, você vai fazer o que com isso aqui? Você só pode rir. Então, quando a gente ri da gente, a gente começa a mostrar para nós mesmos que nós não somos perfeitos, que nós podemos suportar a risada alheia. Aliás, eu prefiro que riam de mim do que façam cara feia. Eu tenho isso comigo. Fazer cara feia para mim é um horror, porque, pelo amor de Deus, o que eu fiz, né? Agora, quando o pessoal ri, eu sei que eu fiz errado, mas pelo menos o pessoal riu, já é uma vantagem, né? Então, o pessoal que se melindra, eu gosto de dizer, Daniel, que perde o melhor da festa. Porque o melhor da festa é você continuar, é você mostrar para as pessoas que, ah, poxa... Talvez não seja do jeito que eu quero mesmo. Eu posso fazer de maneira diferente. Eu posso caminhar junto com as outras pessoas do jeito que elas caminham e não do jeito que eu quero que elas caminhem. Então, é mais ou menos assim. Entender que no centro espírita, particularmente pela própria definição do espiritismo, onde nós não temos essa hierarquia religiosa organizada, tudo... Cada um é cada um, as pessoas podem trabalhar pelo mesmo objetivo, ter os mesmos objetivos, mas caminhar cada um do seu jeito. Tem gente que gosta de dar o primeiro passo com o pé esquerdo, tem gente que gosta de dar o primeiro passo com o pé direito, dá aquele pulinho que é para organizar os pés e vai caminhando. Agora, se melindrar, sair do centro espírita porque o dirigente fez isso, porque o trabalhador não aceita, porque... esquece, chama o pessoal para uma conversa, bota meia dúzia de sanduíche, bota duas Coca-Cola, né, Rui? Isso. Dá uma conversada com o pessoal, isso é fundamental, isso é maravilhoso, viu, Daniel? Agora, quando a gente entra na doutrina espírita, é uma das coisas que a gente mais ouve nos cursos, principalmente, por causa que os cursos da doutrina espírita sempre giram em torno da transformação moral, né? Sim. E aí, o melindre, em todos os cursos, ele é sempre trabalhado, sempre falado. Pessoal, vamos evitar ser melindrosos, olha, vamos evitar isso, vamos evitar aquilo. Mas eu, particularmente, Manolo, eu nunca vi tanta gente melindrada como tem no Espiritismo. Sim, sim. Né? É um fato que chama a atenção, uhum. Jorge. É um fato que chama a atenção. Eu não sei exatamente por quê. Porque eu acho que talvez o espírita sinta-se diferente em relação às outras pessoas. Ah, eu já sou isso, sou aquilo. E tem também um negócio interessante que de vez em quando eu ouço, que é o resultado do censo de 2010, que diz assim que os espíritas, de maneira geral, têm um grau de instrução acima da média, têm um poder aquisitivo acima da média, têm isso acima da média, e talvez por esse motivo a gente possa começar a se sentir acima da média. Então, quando você é contrariado, você fala, ah, quer saber? Sabe com quem está falando? E vai embora. Eu fui uma vez no centro, Jorge, em que depois da palestra a dirigente me chamou assim, discretamente na sala, né? Eu falei, ih, lá vem bucha. Porque eu falo de psiquiatra, que eu tenho um amigo psiquiatra que é maravilhoso, o doutor Alejandro Veras, aqui de Osasco. E eu conheci um psiquiatra chamado doutor Jorge, aqui em São Paulo. E ele era do jeitinho, assim, que eu demonstrava na palestra. Então, eu falei, assim, que todo psiquiatra parece que tem gente doido, né? Uhum. Por quê? Porque o doutor Jorge chegava e perguntava assim, tá frio, não tá? Você fala, nossa, tá frio, doutor Jorge. Eu falei, claro, tá no inverno. Percebeu? Como dizer, cara, não tem que reclamar, né? Tem que continuar. E eu achava ele meio louco mesmo, né? Rapaz, eu falei isso na palestra. E aí a dirigente veio me chamar depois, falou assim, olha, seu Manolo, olha, foi muito boa a palestra, né? Porque sempre começa assim, né? Quando começa, foi muito boa a palestra, você sabe que lá vem paulada, né? Não tem jeito. Foi muito boa a palestra, mas olha, nós tivemos um assistido que levantou, porque ele é psiquiatra. Aí ele foi embora, ele se sentiu mal. Eu falei, como é que um psiquiatra pode se sentir mal com uma brincadeira dessa? Ele não aprendeu nada nos 6 anos de medicina e mais nos 2 de especialização, né? Então, poxa, era um pouquinho, né? Então, eu acho que o espírita, de maneira geral, assim, por se sentir, talvez, diferenciado em termos de dinheiro, em termos de instrução, ele tende a ter isso. Mas, em contrapartida, nós vemos que a grande maioria dos trabalhadores espíritas encaram com tranquilidade. O problema maior é quando você chega assim na vaidade de querer o cargo. E quando você chega na vaidade de querer o cargo, aí você se melindra com mais facilidade, porque todo cargo tem seu encargo. E aí a pessoa pensa que é só isso aqui. Não, tem outras coisas para se fazer, né? Manolo, então eu queria pedir um favor para você. Essa colocação que você fez aí de a gente achar que também está acima da média foi muito legal, eu achei. Eu acho que a gente tem que acordar para isso e falar isso. Mais isso também entre nós. Isso. Né? Agora, eu queria pedir um favor para vocês, que quando vocês encontrar pessoas que estão interessadas em cargo, manda vir aqui para São José dos Campos, que na nossa AME, que é a Associação Maternal Espírita, ninguém quer ser presidente, porque tem 170 crianças para a gente tomar conta, né? Tem uma horta comunitária, tem um monte de trabalho com evangelização, mães carentes, tem um monte de coisa para a gente fazer. Então, quando chega na época de eleição, que você vai para... Tem eleição, some todo mundo, ninguém quer assumir. Então, nós estamos loucos atrás de gente que queira cargo. Então, quando você encontrar, fala, ó, liga lá para o Jorge, passa meu WhatsApp, porque ele está precisando de gente para assumir cargo. Ah, isso aí. Porque o pessoal quer o glamour, né, Jorge? Quer o glamour. Ah, é presidente da AME. Opa, vou lá, bota a gravata, ó. Mas na hora de pegar a mão, aí não tem, né? É isso mesmo. O Manolo, eu sempre ouvi dizer que dentro dos centros espíritas tem tantos problemas porque é onde se reúnem os maiores inimigos. Isso é verdadeiro? Eu tenho a impressão que sim, viu, Carlinhos? Aliás, o centro espírita é assim como uma família, né? Sim. O pessoal espírita, às vezes, quer uma família perfeita, né? Eu digo, gente, família perfeita não tem, eu vejo pela minha, né? Se eu sair, é capaz que melhore. Não, outro dia... Então, eu fico aqui, viu, Rui? Eu fico aqui que é para falar, não, eu tô aqui, valeu? Não vem com essa, não. Você não tem que me engolir. Outro dia eu estava vindo uma palestra, viu, Manolo? Que a pessoa terminou a palestra e falou, minha gente, Jesus falava, onde estiver duas ou mais pessoas juntas, pode ter certeza que tem confusão. É isso. Então é mais ou menos isso. Por quê? Porque eu bato na tecla, né? O pessoal espírita às vezes esquece que é espírito. Uhum. É. Né? E não pode esquecer que é espírito. Espírito num planeta de provas e expiações, entre aspas, não vale nada. Uhum. Não vale nada. Já saiu do mundo primitivo e agora já sobe no salto, né? Já bota salto 15 e fala, gente, menos. Quer nós sentar na janela, né? A mesma porcaria. Uhum. Quer sentar na janela, do lado da janela, né? É, e dá tchau, né? É. Um pouquinho. Então, é ruim, né? Então, vamos entender que realmente nós temos coisas a resolver conosco, com os que estão conosco, seja no centro espírita, no trabalho, em casa, e vamos tratar de resolver rápido, né? Porque é desse jeitinho. Quem está perto de nós, não é claro, não são só os nossos inimigos, porque senão a gente não aguenta, mas temos muitos desafetos que vêm para que a gente resolva, né? Isso é assim. Legal. Ô, Babi, vamos para o intervalo comercial? Vamos, sim. A música que nós vamos colocar aqui agora, naquela hora, eu esqueci de falar o nome da música, foi Santa Casa Santa, mas interpretado pela Magali, lá de São Vicente, lá do Alvorada Nova, da SESC. Você já foi lá no Alvorada Nova, Manolo? Não fui, não. Ah. Em São Vicente eu vou no Sementes. Uhum. E no grupo da prece. É, Alvorada Nova. Alvorada Nova nunca foi. É da nossa querida Célia Tombly, né? Pra mim, a maior cantora do Brasil. E a Magali canta com ela, ela que cantou a primeira música aqui, que é de autoria do Carlinhos Conceição. Carlinhos Conceição, é isso mesmo. E agora nós vamos colocar a música com Sérgio Santos, mas em homenagem ao Eurípides Barzanufo. Hoje, dia 1º de novembro, né? No ano de 1918, nós. Eurípides Barzanufo partia para a pátria espiritual, que é um, segundo Chico Xavier, né? Foi o maior médium que o mundo já teve, né? Depois de Jesus. Aí, tá vendo? E um grande educador, né? Exatamente. Jorge, um grande educador. Fantástico. Nossa, o trabalho educacional que esse homem fez não foi brinquedo, não. Sendo voluntário para a febre espanhola, né? Pela gripe espanhola. Que matou muito mais gente do que a nossa coronavírus aí, 19. O coronavírus, sim. O Rui tá tão ligado na internet, não sei se você percebeu, Manolo, que ao invés dele falar coronavírus, ele falou coronavídeo. Olha, não é fácil não, hein? É o Covid-19. Rui, olha, vou te dizer, meu. É um vírus cibernético. Vamos pro intervalo. Bora lá, galera. Mas, o Manolo, nós precisamos fazer um programa disso só para contar a piada, viu? Vamos. Você sabe, Rui. Depois vai pro intervalo, depois eu te conto o que eu fazia antes de ser espírita. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, estrela no anoitecer. Caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer, esperança, a estrela no anoitecer. Histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos aqui no nosso momento Gigavale e hoje o nosso tema, a mensagem que está aqui hoje é a casa sobre a rocha. E o Manolo está nos ouvindo. Manolo, depois que a gente colocar a mensagem, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a mensagem. Rapim, tomar um café agora, hein? Se liga. Sobre a rocha. O chamado Sermão do Monte de Jesus é a maior declaração de amor que a humanidade recebeu ao longo das eras. O conteúdo, a forma, a estrutura da Carta Magna do Bem são perfeitos, irretocáveis. O homem-paz, Mahatma Gandhi, foi capaz de dizer que se perdessem todos os textos sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Sábia observação, pois realmente está ali o mais seguro guia de conduta de que se tem notícia. Não só pelas 9 bem-aventuranças que cantam esperança, mostrando um futuro feliz para os corações sedentos de orientação e consolo, mas também pela postura perante a lei antiga, mostrando que teve seu tempo, sua validade. No entanto, precisava de reforma, de melhoria. Precisava dar o próximo passo. São muitas orientações, algumas brandas, outras enérgicas. É no Sermão do Monte que Jesus fala que não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, conclamando-nos a fazer brilhar a luz interior que todos temos. É ali que fala do amor aos inimigos, jamais pensado, jamais considerado antes por alguém. Uma proposta revolucionária e de beleza inigualável pelas nuances intrínsecas. Foi do alto daquele monte que nos ensinou a orar, primeiro recomendando que a oração fosse realizada em nosso quarto interno. Depois, orientando-nos a evitar o palavreado excessivo, tornando o ato de falar com Deus uma conversa amiga, desprovida de ritos ou pomposidades. Por fim, recita o Pai Nosso. Como esquecer aquela oração, aquele roteiro, aquele poema de luz? Quantas almas, ao longo das eras, já se libertaram de seus sofrimentos atrozes nas asas de um Pai Nosso feito de coração? Quantas almas? Em seguida, fala dos tesouros do céu, mostrando que são os únicos que levamos daqui, os únicos verdadeiramente reais para nossa vida espiritual. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Que consolo aos de vida material sofrida, aos que padecem a falta do necessário, saber que alguém os cuida com carinho. Do alto da montanha ainda diz Jesus: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Fez-nos deuses das possibilidades, das realizações, através de uma vontade pulsante no íntimo. Termina o grande poema de forma majestosa e didática: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou. Construir nossa casa sobre a rocha é buscar a prática dos ensinos do Cristo em nossa vida diária. De nada vale conhecer as palavras, os conteúdos, se eles não nos fazem homens e mulheres melhores, se não nos transformam em pessoas de bem. Construir nossa casa sobre a rocha é perguntar sempre: qual o comportamento cristão nesta circunstância? Em cada decisão questionar: qual a decisão que me leva ao bem do meu próximo, que me transforma em farol de luz sobre os alqueires do mundo atual? É tempo de construir essa nova casa nos dias de hoje, finalmente sobre a rocha. A casa sobre a rocha. Manolo, você poderia fazer um comentáriozinho aí sobre essa mensagem de hoje, aqui do nosso momento de gravar? Certeza, certeza, meu amigo. Eita, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Era lá, não foi, peraí, agora sim, agora vai. Deixa aparecer de novo aqui. Jorge, Rui, Carlinhos, Babi, né, o pessoal todo, Beto. O Sermão da Montanha é assim, é a melhor coisa que já veio para a gente. O pessoal fala muito de manual, de utilidade, né? Do manual do proprietário, né? E o manual do proprietário, por exemplo, de nós mesmos, é o Sermão da Montanha, não tenha dúvida. E o texto foi muito legal porque falou uma coisa importante que muitos espíritas não levam em consideração, que é o finalzinho do capítulo 5 de Mateus, que é onde está toda aquela parte do pedido de Jesus para que nós mudemos, que é o quê? Ouvistes o que foi dito. Então ali Jesus fala: olha, você escutou que falaram disso, mas agora eu estou te dizendo, a coisa é diferente. Ouviu isso, mas agora eu estou te dizendo, a coisa é por este caminho. Ouviu aquilo outro, mas agora é diferente. Ou seja, nós nos esquecemos de que Jesus nos pediu mudança há 2000 anos. Mudança. Jorge, Rui, mudança. E nós continuamos apegados ao quê? Ao Antigo Testamento. A maioria das religiões e mesmo muitas das pessoas ainda vivem como se estivessem, assim, falando na Palestina de há 2000 anos, esquecidos de que Jesus veio realmente para isso, para nos dar vida nova, para nos oferecer novas condições. Por que isso? Porque é difícil. Porque é fácil você olhar o teu inimigo e manter ele longe, esquecendo que a reencarnação vai trazer o teu inimigo para perto de você e que você vai ter que amar o danado de qualquer jeito. Como é que você não vai amar um filho? Fala para mim, Rui, fala para mim, Jorginho. Como é que você não vai amar? Então você tem que entender isso. Isso só a doutrina espírita nos oferece. E a doutrina espírita também que nos oferece esse entendimento do que seja o melhorar, do que seja a transformação íntima que nós temos que fazer. Tem gente que quer sair do planeta de provas e expiações assim, um Brastemp. Eu falo, cara, é impossível. É impossível. Não dá para sair uma Brastemp do planeta de provas e expiações. Por quê? Não dá tempo. A gente vive 120 anos e a gente quer sair daqui como se já fosse para o mundo divino. Eu falo, gente, é menos. Nós temos que ir colocando aos poucos a nossa melhora. E nós temos tempo para isso. O pessoal fala, ah, Manolo, mas a transição está aí já vai ser regeneração. Eu não sei se eu vou aguentar. Eu digo, vai. Você vai aguentar, porque todos nós vamos aguentar. A grande maioria da humanidade vai ficar aqui. Isso é líquido e certo. Os apocalípticos dizem que não, porque eles querem ganhar ibope, ganhar número. Mas se nós tivermos essa certeza de que estamos colocando a nossa casa sobre terreno firme, aí a gente começa a andar melhor. Por quê? Porque a gente vai perceber que o terreno firme que Jesus diz, a rocha que Jesus diz, levou milhões de anos para estar onde está hoje. E nós? Quantos mil anos nós temos? Ainda são poucos. Então, a cada encarnação, nós vamos solidificando a nossa fé. Mas tem que fazer o quê? E esse é o lance. Aquele que coloca em prática as minhas palavras vai se transformando no homem sensato. É a nossa transformação moral. Por quê? À medida que a gente vai caminhando, e aí os apressados que me desculpem, né? Porque não dá para apressar melhora, é de cada um, é individual, a melhora vai se processando. E reencarnação após reencarnação, nós vamos melhorando. Essa história de querer sair de um planeta de provas e expiações já o top, não vai dar certo. E eu vou te contar um caso agora que na minha vida foi emblemático. Eu tenho um amigo que, assim como eu, frequentou a Seara Bendita e que de repente parou de frequentar. E foi uma das pessoas que me indicaram lá, né, num dos problemas que eu e a Marli tivemos aqui em casa. E ele me indicou a Seara, eu fui lá, Marli foi também. E aí depois, com o desenrolar da coisa, eu continuei estudando, de repente ele sumiu, não foi mais. E ele é meu vizinho aqui, aí eu olhei para ele um dia e falei, e aí, como é que foi? Não está mais estudando, está mais fazendo? Jorge, Rui, Babi, Carlinhos e Beto, olha o que esse homem me falou. Ah, Manolo, eu não vou mais. Falei assim, mas por quê? Ah, não vou por quê? Eles querem que a gente mude em 3 anos. Eu falei, mas como assim? Eles querem que a gente termine o curso do Aprendiz do Evangelho e já vire, assim, uma pessoa completamente diferente. Eu digo, nossa, quem que te falou isso? Não é possível isso. Eu falei, o pessoal fala, ah, não é possível, você deve ter entendido errado. E realmente ele entendeu errado. Por quê? Porque nós mostramos para as pessoas de maneira não muito correta o que é para fazer. Não é para terminar o curso do Aprendizes do Evangelho e virar santo. Não dá. Mas é para entender que tem que continuar fazendo o que aprendeu no curso. Para quê? Para que essa transformação acabe sendo consistente e que, aos poucos, nós cheguemos até onde temos que chegar, que é sermos espírito puro. Então, As pessoas pensam que ir para um centro espírita vai ter que mudar completamente a vida. Não vai mudar completamente, mas vai ter que ir mudando características que nós tínhamos e que não eram tão boas e que hoje já não estão de acordo com o que nós aprendemos. Virar santo não é não errar nunca mais. Por quê? Porque é impossível. Não dá. Nós temos que caminhar de acordo com as nossas capacidades, com as nossas especialidades, fazendo o quê? A mudança. Agora, não se muda de uma hora para outra. Está cansado, o pessoal cansa de dizer a natureza não dá saltos e quer que o outro mude de uma hora para outra. Não tem como. Então, vamos entender. Mão da Montanha é o nosso grande roteiro. Roteiro. Só que dentro do roteiro nós vamos fazendo de acordo com o quê? Com a nossa caminhada, buscando melhorar onde fica mais fácil para a gente, buscando modificar o que dá para modificar e amadurecendo a mudança para quê? Para que no momento oportuno nós reconheçamos que é agora e a partir daí começar a mudar. Então, que não se espere dos outros coisas que nós ainda não fazemos. Eu duvido, Rui, eu duvido, Jorge, Babi, Carlinhos e Beto, que no mundo de provas e expiações tenha alguém perfeito. Me dá o endereço, me dá o telefone para eu ligar para ele, porque não tem, é do planeta. Mesmo os ícones do Espiritismo, como nós sabemos, têm as suas coisinhas. Claro que tem. O Chico não tinha a sua vaidadezinha também. O Divaldo, então, nossa! Percebeu? O Manolo, nem vou falar do Manolo, que vocês já estão cansados de fazer. Cara, como é que nós vamos exigir a perfeição? Como é que em 3 anos nós vamos mudar milênios de caminhada? E aí o pessoal fala, ah, mas tem o Paulo de Tarso, tem a Maria de Magdala, tem Pedro. Eu digo, tem. Mas quantos milênios antes daquele momento ao lado de Jesus essas pessoas viveram? Aquele foi o grande momento. Aquele foi o grande dia onde eles perceberam que realmente chegara a hora. E aí eles se transformaram, não naquele momento. Eles perceberam que a partir dali eles já podiam fazer diferente porque estavam libertos de muitas coisas. É o amadurecimento da nossa melhora. E isso nós temos que compreender para deixar de ser assim, fanático, eu diria. Porque o fanatismo, como nos diz Kardec, quando ele demonstra os 4 tipos de espíritas que existem, ele diz que o pior tipo é aquele fanático que briga, que quer que o outro faça, que quer que aquilo. Por quê? Porque não é assim. É uma doutrina que vai nos mudando à medida em que nós amadurecemos os seus conceitos dentro de nós. Agora, o que nós não podemos fazer é ler e esquecer. Tem que ler e tem que pensar, poxa, furei nisso, furei naquilo, vamos tratar de mudar. E entender que as construções, nenhuma é de uma hora para outra. Jesus tinha pouco tempo, ele teve 3 anos só para nos falar tudo isso. E você vê, já passaram 2000 e nós ainda não entendemos tudo. Então nós vamos entendendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Para quê? Para que de uma hora para outra isso não vai acontecer, mas que nós tenhamos a certeza de que poderemos fazer tudo o que ele nos fez. Sois deuses e não sabeis, tudo o que eu faço fareis e mais. Só que ele não disse quando. Manolo, isso é importante que nós tenhamos. Diga! Vamos encerrando então o nosso momento de gabarito, que nós temos que voltar num assunto muito importante que você falou aí de a gente volta a conversar. Vamos encerrar, então, o nosso momento Gigavale? Ah, vamos sim. Então tá, depois a gente continua. Nossa, eu falo demais, né, Rui? Ai, meu Deus. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Voltando aqui, nós, quem está aqui conosco, nós demos uma melhorada no melhorada aqui. Demos uma equilibrada, que só tinha a Babi aqui. É. Aí, para equilibrar melhor, nós tiramos o Carlinho daqui de dentro e trouxemos a Bia para dar uma melhorada no ambiente, né? Que maravilha. A Bia está aqui com a gente agora também. A Bia vem passar um recadinho para a gente. A Bia agora, deixa eu anotar aqui. A Bia está aqui. Então, só pegando a fala do Manolo ali, que eu achei muito interessante, e lembrei de dois casinhos legal, né? Que aí o Manolo falou do amigo que disse que em 3 anos o pessoal queria mudar ele. Eu tenho um amigo que foi, né? Foi o contrário, esse amigo meu. Ele me procurou e falou: Jorge, você sabe que eu tenho esse jeito prepotente, arrogante, parece que não melhoro nunca, mas você é um cara mais equilibrado, você poderia dar um conselho? Eu falei: entra numa escola de aprendizes. Aí ele foi para a escola de aprendizes. Passados 6 meses, eu encontrei com ele na rua. Quando ele me viu de longe, ele já veio dando os braços para falar: Jorge, eu queria agradecer demais você, meu irmão. Você não sabe o bem que você me fez. Olha, você me mandar ir para a escola de aprendizes foi uma coisa fantástica. Aquele cara arrogante, aquele cara prepotente, aquele cara orgulhoso, não existe mais. Agora eu sou um cara perfeito. Eu falei: continua na escola de aprendizes. Eu falei: continua lá, porque o bicho está pegando ainda, né? E o outro caso que você falou é que a gente acha que a gente está voando, a gente já vai mudar logo, passando aqui uma encarnação, já vai voltar fora de série. Eu estava numa palestra, tem uma amiga sentada do lado, e o palestrante falou: segundo a ciência, o nosso sol daqui a 5 milhões de anos vai acabar. Aí ela falou: poxa vida, eu nem casei ainda. Né? Mas a Bia está aqui com a gente. Sorri. Bia, tudo bem, Bia? Essa foi boa. Bom dia, estou aqui rindo um pouco, praticando a alegria, né? E eu ouvindo o Manolo, eu falei: o Manolo é o representante da psicologia positiva pura, viu, Jorge? Isso. Aí você tem um. Você vai fazer um curso online, né, Bia? Eu vim para fazer um convite, né? Estou até com a camisetinha do programa nosso. Seja mais feliz. Seja mais feliz, viu, Manu? Isso. E é um curso, não é um curso, é um treinamento mesmo, online, né? É online, mas ao vivo, não é gravado. Então, a pessoa precisa estar presente, vai ser pela plataforma do Zoom. E ele se chama Potencialize, né? Uma jornada de autoconhecimento. Isso é o quê? Para que a gente possa se conhecer. Sem autoconhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. É tudo isso que está falando hoje aqui é muito importante, e sempre todos os programas falam, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, como que consiste esse trabalho? Vão ser 9 encontros, às segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 22 horas. A pessoa precisa fazer a inscrição, sim, né? Lógico. Vai ser por essa plataforma, onde eu vou estar utilizando técnicas, ferramentas, intervenções da psicologia positiva, da psicologia junguiana, constelação familiar, coach, auto-hipnose, relaxamento. São técnicas todas associadas, né? Que ela tem uma estrutura, que a cada encontro nós vamos estar trabalhando um tema, que vai desde você saber aquilo que te faz bem de você ir se conhecendo, até você delinear, escrever um propósito da sua vida, uma missão da sua alma, né? Aquilo que, então, é um auxiliar para que você se conheça, né? E juntos, cada vez mais, a gente vai se conhecendo. Eu digo, autoconhecimento é para sempre, cada vez que nós estamos fazendo. Mas o que é legal de tudo isso, né? Além de desenvolver autoconhecimento, autoestima, desenvolvimento pessoal, encontrar um pouco sua missão, sua jornada aí, eu vou estar aí sorteando para o pessoal do Vivência, né? Das pessoas que assistem, participam e digam que eu quero participar desse treinamento, que eu digo que é um treinamento, mas não sou eu que, né? Porque tem a ver com o coaching positivo, o que é treinar positivamente, mas é você que é o condutor da sua carruagem, né? Eu sou só uma facilitadora. E as pessoas, viu, Jorge, Rui, todo mundo, podem falar: eu quero hoje no programa, a gente vai anotar já os nomes, e no próximo domingo, as pessoas também podem colocar esse interesse de querer participar deste sorteio. E eu vou estar aqui no próximo programa sorteando. Nós vamos estar aqui juntos sorteando a pessoa que vai ganhar totalmente gratuito. Quando acontecerá esse treinamento? Ele vai ser do dia 12, deixa eu olhar aqui, ver se está certinho, 12 de novembro a 10 de dezembro, sendo segundas e quintas-feiras. Então, Bia, é um processo intensivo de coaching. Como que faz para se inscrever? Bem, para se inscrever, você precisa passar um WhatsApp para o meu número. Pode falar. Que é 12 9 91 19 8732, né? Tem um e-mail, mas deixa lá. E você, a gente põe lá no grupo, você, né? Já tinha colocado aqui no grupo, Rodrigo já tinha colocado, coloquei, você coloca de novo, eu, né? Eu coloco de novo agora. Aqui no Vivência Espírita. Isso, no, né? Pode deixar que eu vou colocar novamente. Bia, então nós vamos combinar o seguinte, quem quiser pro sorteio, isso. Liga aqui pro Carlos agora, viu, Carlos? A pessoa vai ligar para ela participar do sorteio, mas não vai ser hoje, o sorteio vai ser domingo que vem. A Bia vem domingo que vem, sorteia um curso para o pessoal do Vivência Espírita. Então, só anotar o nome. Anotar o nome para o curso da Bia, certo? Os que tiver aí hoje, a gente guarda para semana que vem. Tudo bem, Carlos? Isso. As pessoas que quiserem participar, elas vão dando o nome delas. Uhum. E depois, semana que vem, a gente associa com os outros. Agora, quem quiser mais informações, quiser fazer o curso, está bem facilitado, porque está fazendo... O valor é bem simbólico mesmo, não é um... Né? Para que as pessoas possam fazer. Eu falo, encerra o ano de 2020 fazendo algo por você. Né? Se tá todo, falou que tá tudo ruim, não. Faça algo você, porque daí fica tudo melhor. Não é, Manolo? Legal. Isso mesmo, Bia. Beleza! Bom dia. Eu queria mandar um recado, aproveitar aqui e mandar um recadinho para Nilde. A Nilde é Evanilde Fontoura, lá do Pai Bem, do Rio de Janeiro. Ela, a Valéria que está passando, falou que ela recebe. Ela está aí no YouTube, né? A Ivanilda. Ela recebe todos que chegam com muita alegria. Às quartas-feiras é a responsável pelo café na cantina. Local de verdadeiro atendimento fraterno na Casa Espírita para os trabalhadores. E ela está falando, a Valéria gostou muito do exemplo que você deu de fazer o... E, inclusive, o Grupo Castelano, quando a gente vai cantar, é o preferido do Castelano. E eu peço até diferente, eu peço para o pessoal não falar que tem salgadinho. Porque se fala que tem salgadinho, o pessoal quer terminar a apresentação logo, para ir para o salgadinho. Né? Isso, duas músicas chegam, né, Jorge? O Irami voltou de novo falando de Eurípides Bazanovo, que foi o precursor para Chico Xavier no Triângulo Mineiro. Concordo plenamente com ele, né? E muito bem, nós lembramos do desencarne do Chico Xavier hoje. Babi, tem alguma pergunta para a gente fazer para o Manolo? Porque já estamos chegando no final do programa. Nossa, que já? Isso? Que isso? Tenho sim. Eu tenho aqui do Ariel. Não, Ari Rangel. Ariel? Ari Rangel. Ari Rangel. Foi o que colocou o nome dos vivencianos. Uhum. Né? Ah, aí, olha o cara. O que nosso Manolo, embaixador da alegria, pensa da frase preconceituosa? Muito riso, pouco siso. Ah, é um horror, é um horror, é um horror, né? É um horror. Eu, infelizmente, né, Babi e amigos todos, o pessoal confunde seriedade com cara feia. Não é com siso assim, né? Não é. Seriedade é uma coisa diferente. É você ser mal-humorado ou bem-humorado é uma coisa. Você ser sério nas suas propostas, você ser sério nas suas atitudes, você ser sério no empenho com que se dedica a determinada coisa, isso é outro papo. Você pode ser sério dando risada, que é o que eu busco fazer. Eu não falo nada que não seja sério. Só que para falar de coisa séria, eu não preciso ficar... Não. Eu dou risada, eu brinco, porque é mais fácil para a gente pegar, né? Então, na verdade, as grandes verdades da humanidade, Babi, são ditas nos programas humorísticos, né? Eu, como estava falando, eu tenho uma vivência de rádio e de televisão desde a minha infância. Meus pais, quando vieram para o Brasil, ouviam muito rádio, né? Então, tinham aqueles programas humorísticos com a Adoniran Barbosa, a saudosa Maloca, e eu, as novelas, né? As radionovelas. Então, eu vivi ver. Quando a televisão veio, eu continuei do mesmo jeito, vendo televisão, programa humorístico, novela, que eu adoro novela. Então, eu tenho muita referência disso tudo. Então, o que acontece? Isso passa para a vida da gente, não é? Então, a minha maneira de ser é essa. Agora, antes de fazer uma palestra, antes de conversar, antes disso, é claro, a gente tem que se preparar com seriedade. Mas isso não quer dizer que, para transmitir esse conhecimento, eu precise fazer cara de intelectual ou cara de conteúdo. Não preciso fazer nada disso. Eu só preciso oferecer da maneira mais simples possível. Para quê? Para que as outras pessoas consigam entender o que eu estou querendo dizer. Simples assim. Aquilo que o Chico Anísio dizia, que o humorismo é coisa séria. Isso! Mas e é uma das melhores maneiras de você passar um recado, sinceramente, sendo bem humorado. Exatamente, Jorge, exatamente, Rui. Eu continuo assistindo televisão, né? Tem uma parte dos espíritas que não gosta de TV, eu particularmente gosto muito, assisto muita televisão, leio de tudo, assisto de tudo, né? Porque não posso me fechar no espiritismo, porque senão a gente vira fanático e vira preconceituoso, e realmente é o que o Idamir falou, é uma frase preconceituosa mesmo, né? Até alguns ditados antigos também são preconceituosos, aquele da carroça vazia que faz muito barulho, né? É também preconceito, porque nós temos pessoas de muito conteúdo que são barulhentos por natureza, isso daí não tenha dúvida, né? E temos exemplos em todas as atividades, né? E assim, a gente vai percebendo que essas coisas vão fazendo com que muitas vezes o movimento espírita deixe de aproveitar o humor para divulgar os seus postulados, não é? Isso é importante. Nós temos o Grupo da Luz, Canal da Luz, né, que é o pessoal lá do Rio, e são espetaculares. E também enfrentam alguns problemas, hoje já são mais aceitos, pela forma divertida com que colocam as ideias espíritas, né? E assim vai. Uma vez perguntaram para o Chico se você tinha medo da morte, né? Falou, não, não tenho medo da morte. E o que você colocaria na sua lápide quando você morrer, né? E falou, aqui já, Chico Xavier, muito a contragosto. Isso mesmo. Eu também. Eu vou, mas eu vou a contragosto, já acabou. Eu vou contrariado. Mas, Manolo, Tem mais uma pergunta. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Araken. Muito bem. Manolo, palestra maravilhosa. Há dia que você não está feliz? Que esta sem vontade de sorrir? Se você faz para como você faz para sair desse estado? Babi, Araken, eu sou uma pessoa como outra qualquer, viu? Não tenha dúvida, não. Eu tenho meus problemas, né? Tenho minhas divergências familiares, eu tenho tudo isso aí que você fala, mas é a tua história. Eu não posso vir para cá lembrando desses problemas. Por quê? Porque aqui é maior do que isso. E eu tenho que utilizar isso aqui para quê? Para solucionar lá. Então, cada vez que eu venho para um programa como esse Vivência Espírita, cada vez que eu vou para uma palestra, eu vou com o intuito de resolver realmente. Então, eu procuro sorrir sempre. É claro que não é sempre que a gente consegue, mas eu já tenho diminuído o intervalo entre um mal-estar e o outro mal-estar. Então, eu tenho aumentado a minha capacidade de mudança mais rápida. Mas isso é graças ao espiritismo mesmo. Sim. Eu tenho muitos momentos ruins, tenho realmente, mas eu procuro sair deles o mais rapidamente possível, Araken. E a ideia é essa, é que a gente lembre que nós, quando estamos falando de espiritismo, nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando do espiritismo. E aproveitar isso que a gente fala para colocar na nossa vida. Na medida de cada um, é óbvio, né? Porque cada um é diferente do outro, viu, Araken? Mas eu tenho meus momentos de... Eu tenho meus momentos de Manolo também. Já falaram para você? Ai, ai, ai. Ei, Manolo, Já falaram para você que você deveria fazer propaganda de creme dental? Porque o sorriso do Manolo contagia, né? Não. A gente já dá risada com o seu sorriso. Você, Manolo, você pode ter certeza que se eu ganhar na Mega Sena, eu vou contratar você só para quando eu falar você dar risada. Eu rio muito. Você sabe, Jorge, que eu sempre gostei de cinema, né? Uhum. E quando eu mudei para esse bairro aqui, de um cinema próximo, eu moro aqui já há 58 anos já. E tinha um cinema próximo, eu gosto muito do Jerry Lewis, né? Jerry Lewis foi o ídolo da minha juventude e tudo. Então eu ia assistir pro filme do Jerry Lewis com o pessoal, com os amigos. Eles deixaram de me convidar, por quê? Porque eu ria direto, não conseguia parar de rir, e eles não ouviam a piada, né? Então, Manolo, nunca mais nós vamos te levar na mão, fica em casa. Joia. Ah, meu Deus. Nós estamos chegando para o final do nosso programa, viu Manolo? Ah. Que pena, né? Que pena, foi muito gostoso, Rui, muito gostoso, Jorge. Uhum. Ah, nós também, adoramos, mano, pode ter certeza. Vamos fazer aqui os aniversariantes, Babi? Você coloca aí a vinhetinha dos aniversariantes, por favor? A musiquinha, pra uhum. Já. Vamos lá. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Parabenizando aqui os nossos aniversariantes dessa semana. Quem faz aniversário hoje é a Manuela, Manu, minha netinha, tá fazendo 4 anos. Opa! Tá danada lá, faz filmagem. A Babi tava me ensinando aqui a mexer no Instagram, ela também me ensina a mexer lá no Instagram, no Facebook, tudo, né? Ela, 4 anos. Não sabe mexer em todas as coisas que a gente não sabe. Faz vídeo dela, faz isso, passa pra frente, faz todas as coisas, né? E também no dia 5, aniversário do Luiz Carlos Obolato, nosso irmão Luiz Carlos Obolato, do Jefa. Tem aniversário antes aí, Rui? Não, lá do Paulo de Tarso, essa semana aqui não tem ninguém, mas nós temos a nossa querida amiga Regina Lia, que é nossa companheira de trabalho, ela faz aniversário no dia 3. E no dia 4, outra amiga nossa, que é a Rosileia Bernardi, que é a Leia, e também sempre trabalhou com a gente, sempre é, muito amiga. Bacana. Então, a elas, um bom... nossos parabéns pelo seu aniversário. Uhum. É legal. Teve algum sorteado aí para o CD, Babi? Porque o Rodrigo que faz o sorteio. Vamos fazer o por seguinte. Enquanto, não, por enquanto, tem... a gente está fazendo aqui o sorteio. Aqui. É, o que acontece é o seguinte. A gente sempre sorteia o CD, mas aí, como aí o Rodrigo ele tem um método dele de fazer o sorteio. Vamos fazer o seguinte, falar para o caso. A semana que vem a gente sorteia dois CDs. Os dois CDs. A semana que vem. A gente deixa para semana que vem o... Né? Aí, ao invés da gente sortear, a gente sorteia dois. Então, a gente fica hoje sem o sorteio, né? Uhum. É, a semana que vem a gente dobra aí dobra aí os sorteios. E a gente vai agradecendo a todos vocês aqui. E, Manolo, a gente quer pedir para você fazer a prece de encerramento para a gente. Daqui a pouco a gente vai se despedir aqui. Nós, a gente passa para você e você faz a prece de encerramento. Você faz as suas conclusões finais e faz a prece de encerramento para a gente, por favor. Tá bom, e, Babi, tá bom. No final a gente vai colocar a música aqui, a música, como que é o nome da música mesmo, da Elizabeth Lacerda, Apóstolo da Caridade, que é uma música também em homenagem ao Eurípides Barzanufo. Depois que você faz depois que a gente terminar, você coloca a música e depois que você faz o encerramento, tá bom? Tá, e já queria falar para a Babi que se o Rodrigo quiser ir embora, pode ir, tranquilo, não tem problema. Vamos despachar aqui. Ele não vai ficar aqui fazendo médico com ele, não. Ele está, né? Ele fala estagiário, mas eu sou trainee. É um buquê de rosa. Exatamente, nosso, é muito nosso, diferente. É outro padrão. Nosso, né? Outra coisa. E a gente deseja tudo de bom. Ele está lá hoje ainda em Uberaba, né? Muito fazendo a correria lá. Foi em Sacramento, em Conquista, né? Então, levando também as doações, levando, né? As doações lá para o asilo do do Bacelli também, visitando o Hospital do Fogo Selvagem, fazendo todas as coisas lá, que o Rodrigo é um garotão, mas ele gosta mais do Triângulo Mineiro do que nós todos juntos, né? Ele gosta mais aqui do estudo que nós aqui, viu, não, Jorge? Também se não fosse aqui. Ele é a alma do programa Vivência Espírita. Hoje eu penso assim, que se eu e o Rui não pudesse mais fazer o programa, tudo bem. Mas se o Rodrigo não puder fazer o programa, já não tem condições mais de tocar esse programa aqui, porque está tão tecnológico, né? Que a gente que está com mais de 60, você já está perdidinho aqui nessas coisas. Muita informação. É muita informação que ele faz ao mesmo tempo. A filosofia dele é trimoderna, né? Aquele cara que pensa em 500 coisas ao mesmo tempo, consegue fazer, e é um cara novo que tem uma profissão requisitada no mundo todo, o tempo todo fazendo entrevista para o mundo todo, fazendo essas coisas tudo. Pensa que é um cara que está brincando para cima e para baixo, mas na realidade a responsabilidade dele como profissional é fora de série. Até artigo no jornal Globo ele fez. No Globo News, o mês passado ele tem um artigo dele no Globo News lá, no Rodrigo, né? Então No Globo News, não, no jornal Globo, né? Não, Globo News. Globo News. Mas Jorge, ele está realizando um sonho, Uberaba, que ele falou para mim, que ele ia, na viagem dele, ele ia realizar o sonho dele. Entendeu? Isso que é ir no túmulo lá de Chico Xavier. Não, mas isso aí ele já conhece de cor e salteado. Ele estava realizando um sonho. Não, isso aí é porque ele é repetitivo, né? Todo ano ele fala nesse sonho, chega lá e vai no mesmo lugar de novo, né? Todos os lugares que ele está visitando, ele já foi todas as vezes. Né? Isso aí é coisa. Ele sai, a gente sai lá no cemitério procurando o túmulo de Ouriço Pazanuco, de Senhor Mariano, de todo. Falando, agora vamos procurar de fulano e tal. Eu falei, Rodrigo, se for procurar os túmulos que você quer saber, a gente vai ficar aqui o dia todo. Ele falou, não, mas o mentor fala pra gente. Eu falei, a hora o mentor cansa da gente também, rapaz. Não tem aquela que ele foi em Paris perguntar do túmulo, de quem que é que eu tenho? Ele foi ver o túmulo de Allan Kardec, mas depois foi saber. Agora eu queria encontrar do Camilo Flammarion, que ele gosta muito de. Ele tinha ido no laboratório lá, no observatório do Camilo Flammarion. Aí ele pediu, se o meu mentor estiver aqui, eu quero ver eu queria achar o túmulo do. Pô, para achar lá naquele cemitério um túmulo é a coisa mais difícil do mundo. Falou, mas se o meu mentor estiver aqui mesmo, ele vai me mostrar. Quando ele virou as costas, ele estava na frente do túmulo do Camilo Flammarion. Né? Mas o. Nós já falamos o que tinha que falar. Sim. Agradecendo imensamente, eu falei para vocês que vocês iam gostar do Manolo e com certeza ele virá outras vezes conosco e ao vivo também aqui, né? Ao vivo nós estamos, eu estou falando de corpo presente, né? Porque é legal de corpo presente, é muito legal. Esse negócio de corpo presente dá impressão de morte. Então, mas hoje nós não falamos do dia de finados, que é amanhã. Também. Né? Então, e vamos pedir para o Manolo falar alguma coisa do finados aí, meio rapidamente, né? Aí o Rui, suas despedidas. Nós queremos agradecer às rádios e TV que retransmitiram o nosso programa. E agradecer a Babi pela excelente trabalho que ela fez hoje, agradecendo ao Jorge, ao Carlinhos, ao Carlos Henrique, que está lá no telefone, e agradecendo mais uma vez ao Manolo pela sua presteza, pelo seu carinho, pelo seu amor com o nosso programa. Porque o nosso programa é isso, viu, Manolo? É um arremedo do Manolo Quezada. Não, eu tava esquecendo aqui de falar da Dona Dina, que ligou aqui também, dizendo que gostou bastante do Manolo. Dona Dina, que está lá na casa dela confeccionando os casaquinhos de criança lá do Paulo de Tarso. Então, um grande abraço para Dona Dina, que entrou aqui também, dizendo que gostou bastante do Manolo. Obrigado. Carlinhos? Nós agradecemos ao programa maravilhoso que o Manolo nos trouxe hoje, essa alegria, esse humor abençoado, que continue assim e consiga levar todos os ringões essa alegria que o seu coração expande. Agradecemos ao domingo dessa família vivenciana, desejando a todos um domingo abençoado em família, com paz, harmonia e Jesus no coração. Bom domingo a todos. Babi também faz suas despedidas aí, né? Ah, muito obrigada. Obrigada pelos elogios e obrigada pela confiança. Obrigada por todos que ouviu a gente e obrigada ao convidado também, Manolo. Obrigada. Muito simpático, senhor. Olha só. Obrigado, Babi. Vocês estão vendo, ela está com a camisetinha cor de rosa. Mostra aí, Babi. Pode Isso. mostrar você em vez de ser eu. Okay. Ela lá é do Prosa Criativa. É o próximo programa agora, 10h30, que a Babi apresenta aqui com a Arlete e com a Cacau, né? Isso. As três fazem a apresentação do programa Prosa Criativa, Manolo, que é o programa que pensa fora da caixa. Isso. Né? Muito muito bom. Já o próximo programa. Vira a chave, né? Muito legal, muito legal. É. Sair da caixinha, aí excelente. Manolo, tá com você, meu irmão, para suas conclusões finais e fazer a prece de encerramento pra gente. Agora com seriedade, okay. Viu, Manolo? É contigo. Oi. Agora com seriedade. Senão nós vamos chamar você fora da caixa aqui. Ai, ai, ai, ok. Vou agradecer a todos, né? Ao Jorge, a Babi, a Bia, né? Ao Rui Barbosa, ao Rodrigo, Carlinhos, Beto, Carlos Henrique, a essa turma vivenciana toda que me ofereceram essa oportunidade, que eu fiquei muito feliz com todos. É sempre uma alegria muito grande falar de Espiritismo, eu gosto de falar. Ainda é claro, o pessoal fala, Manolo, você faz tudo? Eu digo, não, não faço tudo. Mas eu falo bastante, porque isso vai ficando, e mais dia menos dia tem que dar certo, não é? Então, a gente vai caminhando assim. É, sobre o dia de finados, entender que nós não terminamos, né? Que nós continuamos do lado de lá, e que as famílias que, por acaso, sintam-se muito chateadinhas, que transformem essa chateação em saudade, né? Porque a saudade realmente é um sentimento que pode ser explorado para o lado bom da vida, e entender que os nossos entes queridos não estão perdidos. Eles estão só temporariamente do outro lado, e que nós, mais dia menos dia, os reencontraremos presencialmente, e que em sonhos, encontrar com eles assim de maneira muito tranquila. Que todos tenham um ótimo domingo, que todos tenham uma ótima semana, e agradeço a todos pelo convite, mais uma vez. Foi realmente muito legal, gostei demais. E vamos à prece, porque senão não sai daqui hoje. Então vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, esses amigos queridos que nos acompanham sempre e que nos oferecem as oportunidades de trabalho que com certeza pedimos do lado de lá. Esse reencontro com tantos amigos que temos feito nesses últimos 12 anos, que nos levam a cantos que não imaginávamos e que nos trazem tantas lembranças de épocas que já ficaram perdidas no tempo, mas não na nossa memória, no nosso coração. Esses irmãos que nos oferecem tanta luz, tanta oportunidade, que todos nós consigamos entender as palavras de Jesus no seu cerne, no seu espírito, para que possamos deixar de lado os igrejismos e caminharmos firmes para o entendimento do Espírito que somos. Que nossas ações no bem sejam todas abençoadas e que nós consigamos realmente, aos poucos, de maneira paulatina, mas consistente, construir a nossa casa nessa rocha chamada Espiritismo, nessa terra raciocinada. Que Deus, nosso Pai, nos ofereça as oportunidades que pedimos do lado de lá e que nós consigamos reconhecê-las para que nós tenhamos sucesso nesta empreitada espiritual que todos nós estamos tendo. Agradecido de coração a Jesus, agradecido de coração a Deus, nosso Pai, por estarmos vivos, encarnados, com disposição para o trabalho. Que todos nós possamos nos ver novamente com muita alegria, com muita seriedade e com saúde, porque é necessária. Que todos nós tenhamos uma semana maravilhosa. Graças a Deus. Convidando ao silêncio. Derrama paz sobre os homens. Fala de Deus, o Criador. Desce entre nós, os aflitos. Mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Eurípides, Eurípides. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.